5, chame controle em 119 decimal 1. 198, boa noite. Boa noite. Controle de Salvador, Rogel, boa noite, Pastor 2-0, decolou 2-0, saída pouco, transmissão Aru. Boa noite, Pastor 2-0, contato radar, suba para o nível 270 na saída PUCA. 270 na PUCA, Pastor 2-0. Salvador, localize, 9-6-1-4-3. 9-6-1-4-3, contact Salvador Tower, 1-8-9-5. 9-6-1-4-3, full service, Canal. Oceania 6-1-4-3, continue approach. Reporter, outer margin in the air, that was lost. Probably back at half a mile with gear down the box, Oceania 6-1-4-3. Go 1869, autorizada a decolagem, pressão 1-0, vento 1-2-0, grau 0.9. Com 415, mantenha o ponto de pressão 1-0. Oceania 6143, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 8 knots. Runway 1-0, Oceania 6143. Gol 1869, decolado aos 3-8, chame controle em 1-9-8. 19-8. Gol 1869, decolou nossa escuta. Boa noite, 1869, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arcor. 360 na saída Arcor, 1869. Número 869 solicita a proa de Elefa. 869 autorizado, proa de Elefa. Bom do Elefa, 869. Oceané 6143, solo 40, de deve direitinho com a 1-2-1 e com a 1. 54 no 5, autorizada decolagem. Está 1-0 graus, 8-9. Da 3567, a linha mantém cabeceira 1-0. Quatro na 5, decolada 142, controle 1-9-9-8. 19-8, boa. Controle Salvador, uma boa noite, trip 54, 1-5, decolou. 4-5, contato radar, suba para nível 140, saída coral. 1-40, saída coral, 354-5. Chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Chama o centro, Recife 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 160, 218, 869, boa noite. Boa noite. Tá 3567, decolagem de 1-0, vento 130 graus, 179. 567, decolagem 46. Chama o controle em 1,9,8. Chama o controle, grato, boa. Salvador, seu 3567, passando mil pés. É 3567, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360, Arbor, 3567. Pode voar, Arbor, 3567. Vou cruzar 2000 pés, autorizado Elefa, o T3567. É, só melhor ainda, 2000 pés, Elefa, 3567. Thank you. Tango Eco Zulu November, acione identificação, prossiga visual, pro da rotatória, QNH1014, reporte no ponto e da descida. Chama centro Recife, 1260, alterna 128.8. Chama Recife, grato, boa semana. Igualmente, bom voo. Azul 4206, decolado ao 53, controle 1998. 98, boa noite. Controle voo Azul 4206. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. 35 na PUCA, ok. Controle. Para 1500 pés, o Eco Zulu November. Faltamos 5 a 3 minutos para liberar o terminal de Salvador. Serviço radar terminado. Chame agora controle Ilhéus 1201. Azul 4206, chame Recife, 2085-2545. 2085-2545, boa noite. Boa. A linha de cola fixa 1-0, vento 1-2-0 graus com 8-9. Chama 198, obrigado. Comandante Aragão, e aí você pode decolar para o sul? Controle, Salvador, boa noite, 35-219, decolou a sua escuta. Guardião 02, autorizado a decolagem, o vento 1-2-0 graus, 8-9, pode parar. assumiu o direcionamento de reportagem. Ao 02, ok, decolado ao 04, chame o controle em 119, decimal 8, vovô e até o regresso. Decimal 8, até o regresso, guardião. Boa noite, Guardião 02. Guardião 02, prossiga continuar com o escuta, reforça o setor, corre para o nosso elevador. Agora, reforça o setor, retornando ao elevador, Guardião. Para o Guardião 02, do Agista, ok? Agora no 0 ou no 5? No 0 ou no 5, ok? Fiscal de pátio, na escuta de solo. Ô fiscal, o Condor tá solicitando o follow me, ok? Pra prosseguir o táxi até o ponto de espera. Fuja, 3. Papá Romeu Juliette, Juliette Romeu, de destaque, se chame na papá. Papá Romeu Juliette, Juliette Romeu, confirma a autonomia? Ciente, Papá Romeu Juliette, Juliette Romeu. 219. Eco Zulu November, autorizado agora chamar 2895. Chave direto conquista, 3219. Na curta final, pistão no 7, o Eco Zulu November. Papa Romeu, Juliette, Romeu, autorizado o cruzamento da pista 17. Chame novamente na parte 2, Quebec. Juliette Romeu, autorizado ingresso Mike. Na Lima, chame o solo em 121, décima 1. Juliette Romeu, décima 2. Poderia confirmar se tem algum nome que a aeronave é chamada? Ok, sim. Charlie, Foxtrot, Golf, 007, clear to line up and take off, runway 10, wind 130 degrees, 7 knots. Confirm you are clear to line up and take off from runway 10, okay? The wind is 130 degrees, rotation. Climb to flight level 310. Oi, Eco Zulu November na curta da 17. Eco Zulu November, livre pouso, 17, vento 130 graus, 179. Tem livre pouso na 17, Eco Zulu November. decolado de município 1260 até no 288. No novembro de bola 1-6, confirme o pai de funcionamento. Autorizado, reposto, mudança de setor, retorno ao Salvador. Antena escuta do controle. Roger. A Lima tem cabeceira no deserto. Condor 077, radar 1-8, contact control 1-19.8. Also Platinum, East Climbing, Flight Over 310. Condor 077, radar contact for departure, climb flight level 310, book departure. On book a departure, climbing flight over 310, Condor 077. Você poderia taxiar um pouco mais à frente, por gentileza? Regené 6201, autorizado a aliar e manter a cabeceira 1-0. Controle 198, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Zona 645, passando 1500. Voo 645, saída da Elson, passagem 360. Voltar para a decolagem, autorizada para hoje da Elson. Para hoje da Elson, 645. Autorizado a decolagem pistão 0, vento 130 graus, com 79. Papá Romeu, Juliette, Led Romeu, Alim, mantém cabeceira na zero. Xené 6201, decolado 124, tendo controle em 199, decimal 8. 199, decimal 8, tá? 2077, contato restrito 63, 126, decimal 85, e fonei 125, decimal 45. 6785, fonei 125, 45, contato 0, bye bye. Have a nice day. Salvador, boa noite, Xanel 6201, passa 2600, da Elmóvel. Xanel 6201, no contato radar na decolagem, saída da Elmóvel, sua camisa 360. 2600, 6600. Tá, 3897, mantém o espera pro canal zero. 97, boa noite, a senhora identificação, desça para o nível 050, chegada a bolsa, o TNH no 0 no 5. Juliette, autorizada a decolagem de São Lozero, Ventura 30 graus, 179. É 3897, ali mantém cabeceira no zero. Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu, decolado aos 27, chame controle em 1-9 de sinal 8. 9-8, obrigado. Controle, boa noite, Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu, saída da Elfa para o nível 400. 400, Juliette, Juliette Romeu. Agora Centro Recife, 251, alterno 3395. Vai cruzando 060. Baixo de São Lozero, vento 130, graça 9, né? Line up and maintain runway 10. Então, 3897, decolado aos 30, tendo controle em 1-9-8. 1-9-8, tá? 3897. Pro Salvador, tá? 3897, decolado para o número 1, tá? 3897, contato com a tela decolagem, saída da Elfa, para o nível 340. 340, se precisar presente, possível a Freire de Leda, tá? Mantenha a saída para separar a sua imóvel, 3897. Teste para 3897. 6201. Centro Recife agora, indo 3325, alterna 13395. 3325, alterna 3. Guardião, torre agora 10895. Guardião 02, reporte no farol de reporte. OceanX 6259, clear take off runway 10, wind 120 degrees, 9 knots. 3325, Juliette, Juliette, meu. Obrigado, boa noite. Boa noite. Está autorizado para o Adileda. Ano 971, desça para 4.000 pés, que é negão no 0, no 5. Genetic show 59, airborne at Christmas, control 119.8. 19.8, Genetic show 59. Proscribing Genetic show 59 on dial depart. Genetic show 59, with a contact for departure, transfer level 360, dial departure. 360 dial, any chance to fly the dial from present, 6259? Ocean Air 6259, can this one fly maintain departure? Maintain departure, 6259. Guardião 02, autorizado o cruzamento da final, sessão no 0, reporte na final para o Graia. Pagarac, LED Intersection. LED Intersection, I appreciate it, 6251. Para 2010, ela tem negado que a gente está autorizada a final TLS, que foi reportado sinal estabilizado.